há ali várias situações. Eu julgo que a obra, neste momento, está suspensa, está parada. Gostava de saber se o Sr. Presidente da Câmara sabe o que se passa. O troço também tem, apresenta elevado risco para a atividade física de peões e automóveis e bens. Coloca em causa a atividade física de pessoas e bens. Não devia ser assim. É uma obra nova, queremos que corra bem e não sei se o Sr. Presidente sabe o que é que está a passar. Também ali nas acessibilidades, nas passagens para os acessos a empresas e propriedades e estabelecimentos comerciais junto à Estrada Nacional 17, julgo que há ali problemas de escoamento de águas. Há águas que se infiltram em propriedades, há águas que se infiltram em estabelecimentos e julgo que estamos a iniciar uma obra que se pretende que seja o melhor possível, que sirva todos os cidadãos e que não deixe cá problemas. Gostava que isso fosse tido em conta.